certain you could wait. Everybody wanna shake their hands. So get up and the bush is down for the trend. Olá, olá, boa tarde, boa noite. Cá estou eu de novo para vos partilhar com vocês música e boa disposição. Desculpem se a minha voz falha um bocadinho, mas sabem como é, são coisas do inverno. Até já. E cá estou eu de novo com uma pausa musical com a Silvia das 18 às 20 horas na Rádio Arcanciano 96.2. Fiquem à escuta, vamos ouvir boa música e com sorriso. Shake it down, vou te dar um pouquinho de amor. Só quero poder tocar o amor. Meu corpo e poder doar. Porque quero que te sinta orgulho. Ainda terás de dar o teu melhor. Só me tocar e te guio, vamos trabalhar. O movimento que eu falo para alto. O movimento que eu falo para arriba. Shake your body down, down. Vamos começar com música para mexer. Irmãos Verdade, Kuduro Caliente. Está muito girando. Pensa nesses padas, nesta dama no compasso. São queridos, só pra mim, menina, viu, madama, assim. Esta festa tá bonita, quem está nem aderida? Sei quem ver o que é bom, DJ. Põe o som, O pipo está louco, os olhos em ti. A mexer esse corpo, menina, eu nunca vi. És dona da festa, és dona de mim. A festa assim não acaba, a festa assim não tem fim. Está caindo, está. Anda da cura, ouvir a festa que ninguém me tira. Anda, vem pra cá. Anda da cura, ouvir a festa está muito gira. Yeah.

ter ninguém para me acompanhar, sem ter ninguém para me acompanhar.

fica aqui. Se a chuva não passar, tem lugar pra você dormir. Falei, fica amor, tá cedo, tá querendo, fica aqui. Se a chuva não passar, tem lugar pra você dormir. Fica amor, tá cedo, tá querendo, fica aqui. Se a chuva não passar, tem lugar pra você dormir. Falei, fica amor, tá cedo, tá querendo, fica aqui. Se a chuva não passar, tem lugar pra você dormir. Ya no paro de mirarte, me tienes mal. Debe tan solo imaginarte, me estás a pecar. Y te me pegas, bandida, me besas y me quieres tomar. Llévame luna, contigo. Como soy, dime si te gustó tu dirty boy. Así malicioso como tú, escandaloso. Así un poco sweet, pero bien peligroso. En la cama bandida, sexy atrevida, conmigo se inspira, haciéndome el amor, oh, oh, oh, llevándome a su infierno. Y te me pegas, bandida, me besas y me quieres sudar. Llévame un lugar. Y se me pegas, bandida, me besas y me quieres. Replique pa' que te recites. Si yo llegué, tú quieres más. Tú quieres irte con el canario y repetirte, no es necesario. Yo quiero conocerte bien, ponernos a bien. Y luego si quieres mi cama hacemos ese Sexy baby, vamos a comenzar. Yo solo lo que vine es hablar. Pero si tú quieres ir más allá, lo podemos negociar. Sexy baby, vamos a comenzar. Yo solo lo que vine es hablar. Pero si tú quieres ir más allá, ya no paro de mirarte, me tienes mal. De tan solo imaginarte, me invitas a pecar. Y te me pegas, bandida, me besas y me quieres robar. Llévame un lugar contigo. Não vou nente. Sorriso na cara, tá sempre presente. O nosso caminho é seguir em frente. Esqueço o teu passado e vivo o presente. E se for, nem o levo toda a gente. Ao meu lado, tenho os mesmos desde sempre. Firme na corrida, confio na minha vida até o fim. Repetir uma festa. pataco. Passa-me essa bola, marca um golo, sou um craque. Fecha na claque, hoje é só loucura, vencemos o combate. Isso aqui é futebol, vencemos com amor, sem raça. Vamos com tudo, vamos nos unir. Bora dar a mão, porque a festa é maior. I always knew I was a champion. Sei que eu nasci para ser campeã. Sei que eu nasci para ser campeã. Por dentro eu já tô pronta para competir. Por fora já entrei querendo ganhar. Ninguém esperava que eu chegasse aqui. Mas agora vocês vão ter que superar. Sente a batida do seu coração. Dic-dom, dic-dom, dic-dom, dic-dom. Minha pátria amada, a minha nação dourada. Pra mim, para tudo passa a palavra. Digo que eu tô aqui. cidade. E o pensamento é tolher e não é o vento sequer. A bater noutra mulher não é a filha de um pai a pôr uma mãe a morrer. Fiz um 20-20 com vida no teste. Detestado na tuga, carinha de peste. Pano na cabeça e vou a vestir da base. Se eu veste do sul, não sei quem me ceste. Eu juro, vejo bem. Eu via-te nos barcos a chorar também. Eu juro, vejo bem. Mas o beijo que era teu eu não dou a mais ninguém.

nesse meu jardim. Não tem cheiro nem tem cor. Não há quem goste de mim. Sai de mim, eu sou. vos portes larmes lorsque je les entends chanter. Hasard me genre la casa, la familia au complet. Ma mafia c'est la mifère et maman au tablier. Frère, on a tous en nous un petit bled, un camp perdu ensoleillé. L'odeur des chants de notre enfance qui nous enflamme et qui nous fait vibrer. Le champagne en veline, mon pays c'est une dinguerie. Des plages à l'infini, du soleil de mes amis. Respecte mes calais, je te l'ai déjà fini. Malheureux, loin de chez eux, à ceux qu'on oublie, à ceux qui n'ont jamais craché sur leur pays d'accueil, qui voulaient retourner là-bas, mais pas dans un cercueil. Né ici, le cœur là-bas me valide pas, la rue l'a déjà fait. Eh ouais, t'inquiète pas, je suis fidèle à mes racines et j'y retournerai. Le champagne en veline, mon pays c'est une dinguerie. Des plages à l'infini, du soleil de mes amis. Respecte les calais, je te l'ai déjà fini. Acaba, não acaba assim, estou assim, assim.

Falésia do Amor. Então fui um bocadinho assim buscar aquelas mais antigas, já que não posso falar, pelo menos posso procurar. E vamos continuar com Raquel Tavares, Como é Grande o Meu Amor por Você. Tanto para lhe falar, mas com palavras não sei dizer.

roseira enxertada. Pronto, hoje foi um bocadinho diferente. Também digamos que hoje também não estou nas minhas. Sabem como é? Às vezes acontece. E agora vou ter que vos deixar. Sabem como é? Acabou a emissão. Pausa musical com a Sabrina. Mas é sempre um prazer cá estar. Mesmo sem estando assim daquela forma, assim no máximo, não faz mal. Desejo-vos tudo de bom a vocês. Um abraço. A mim custa-me dizer até para a semana. Fiquem bem, um beijinho e portem-se bem. Vamos!